joga na parede e mata minha sede. Fazer em pé na rede, loucuras do prazer. Me joga na parede e mata minha sede. Fazer em pé na rede, loucuras do prazer. Você se foi, não sei porquê. Me diz onde foi que eu errei. Não era assim. O primeiro beijo foi tão bom. Eu me apaixonei. A noite chega, eu não encontrei você. Te amo como nunca amei ninguém. Aqui chora. Fotos que estou. Te amo, como posso te esquecer? Estou chorando, estou só. Meu amigo Chico Salles, juntos novamente, Nelsinho Rodrigues. Já acordei pensando em você se foi, não sei porquê. Me diz onde foi que eu errei. Não era assim. O primeiro beijo foi tão bom. Eu me apaixonei. A noite chega, eu não encontrei você. Te amo. Tô pagando caro. horas eu virei. Virei bebendo na mesa de um bar, pensando nela onde ela está. Se está com outro nem liga pra mim. Meu ciúme bobo eu até perdi. Beber por ela é o meu fracasso. Viver sem ela e o que é que eu faço? Tô pagando caro, por tudo que fiz eu tô pagando caro. Tô pagando caro porque fui errado. Tô pagando caro porque sou culpado. Tô pagando caro, quando estava com ela eu dormia na rua, com a cabeça virada pro mundo da lua. A culpa foi minha, a culpa não foi sua. Tô pagando caro, por tudo que fiz eu tô pagando caro. Tô pagando caro porque fui errado. Tô pagando caro porque sou culpado. Tô pagando caro, quando estava com ela eu dormia na rua, com a cabeça virada pro mundo da lua. A culpa foi minha, a culpa não foi sua. mais você. Me deixe em paz. O meu amor não é mais teu. Quando eu estava carente, solitário e transparente, você não deu valor. Meu coração tá machucado. Agora você quer voltar. Ele está de volta. Chico Salles é sucesso. Não quero mais. Quero mais você. Me deixe em paz. O meu amor não é mais teu. Quando eu estava carente, solitário e transparente, você não deu valor. Coração tá machucado. Agora você quer voltar. Quando eu estava carente, solitário e transparente, você não deu valor. Agora que não estou do teu lado, teu coração tá machucado. Agora você quer voltar. Eu lhe juro.

deixar acontecer, pro sentimento fluir. E não tem nada a ver com traição, um lance sem compromisso, sem dar explicação. Você tá afim de mim, eu tô afim de você. Pra gente se encontrar, ninguém pode saber. Você vai pirar, confie no que eu digo, no que eu digo. Com o Chico Salles, romance escondido, romance escondido, romance escondido. Mistura de gostoso com proibido, romance escondido, romance escondido. Você vai se amarrar no romance escondido. Chega mais, meu amigo Paulo Lima, pra cantar essa canção comigo. Deixa comigo, meu amigo Chico Salles, é pra valer. Então se hoje a gente sair, deixar acontecer pro sentimento fluir. E não tem nada a ver com traição, um lance sem compromisso, sem dar explicação. Você tá afim de mim, eu tô afim de você. Pra gente se encontrar, ninguém pode saber. Você vai pirar, confie no que eu digo. Com Paulo Lima, romance escondido, romance escondido, romance escondido. Mistura de gostoso com proibido, romance escondido, romance escondido. Você vai se amarrar no romance escondido. Romance escondido, vou te deixar louco. Você vai pirar quando eu beijar a sua boca. Romance escondido, noite de mil beijos. Vou te dar um beijo, mas vai ficar em segredo. Você tá afim de mim, eu tô afim de você. Pra gente se encontrar, ninguém pode saber. Você vai pirar, confie no que eu digo, no que eu digo. Com o Chico Salles, romance escondido, romance escondido, romance escondido. Mistura de gostoso com proibido, romance escondido, romance escondido. Você vai se amarrar no romance escondido, romance escondido, romance escondido. Mistura de gostoso com proibido, romance escondido, romance escondido. Você vai se amarrar no romance escondido. Pra mim tanto faz, pois estou sem ela.